Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a sua equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 4 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Homem que espancou mulher até a morte é preso em Minas Gerais. Senado vai analisar projeto contra a Política Nacional de Participação Social. Estudantes têm até dia 23 para responder questionário obrigatório do ENAD. Proposta de emenda à Constituição isenta de tributos, alimentos, remédios e insumos agrícolas. Projeto estabelece piso nacional para guardas municipais. Nova vacina contra a dengue reduz em 95% os casos graves da doença. Petição anti-Dilma recebe 100 mil assinaturas no site da Casa Branca. Estados Unidos não tem plano de paz para conflito israelense-palestino. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Uma frente fria se aproxima de São Paulo e reforça as instabilidades que atuavam sobre o estado. Predomínio de muitas nuvens, breves períodos de sol e chuva a qualquer momento. Demais áreas com sol e calor, com chuva isolada apenas no sul e oeste mineiros. Região Norte. Áreas de instabilidade voltam a se formar sobre a região. O sol aparece forte em grande parte do dia, as nuvens aumentam com o calor e as pancadas de chuva ocorrem durante a tarde, à noite, em todas as áreas. Áreas de instabilidade na região Nordeste atuam sobre toda a região. O sol aparece apesar do aumento de nebulosidade. Também no Nordeste, pancadas de chuva ocorrem em quase todo ele. Não chove no norte do Piauí, do Ceará, no litoral entre o Rio Grande do Norte, Pernambuco e no sertão e centro-sul da Bahia. Região Sul, ciclone extratropical está no mar e a frente fria avança sobre o sul. Alerta para fortes pancadas de chuva e ventania nos três estados. O ar seco polar entra no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, afastando as nuvens carregadas. O sol reaparece e não chove. Região Centro-Oeste. Frente fria espalha nuvens carregadas sobre o Mato Grosso do Sul, que provocam temporais. Em Goiás, no Distrito Federal, no centro-norte do Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, o sol aparece em grande parte do dia. As nuvens crescem com o calor e as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Está preso o homem apontado pela Polícia Civil como responsável por espancar e matar uma mulher em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 27 de setembro. De acordo com as investigações, Vanderlei Alves dos Santos, de 32 anos, agrediu Ângela Maria da Silva depois que ela tentou evitar que ele agredisse um deficiente físico. A polícia começou a investigar o caso depois que a irmã da vítima foi até a delegacia para denunciar que Vanderlei havia atingido Ângela com um tapa e a agredido com vários chutes no rosto. No dia seguinte, com a notícia da morte da mulher, o delegado Daniel de Oliveira começou a ouvir testemunhas e pediu a prisão temporária do autor. Fomos até a casa da namorada dele, que fica justamente em frente à casa da Ângela. O autor estava escondido em um dos quartos e foi preso. Durante os dias seguintes, buscamos outras pessoas que presenciaram o crime e todas foram enfáticas ao apontar que ele era o culpado, disse o delegado. Conforme a Polícia Civil, dias antes de espancar a vítima, os dois já haviam discutido por causa de uma briga do autor com a namorada. Os investigadores também disseram que Vanderlei era conhecido por sua personalidade extremamente agressiva e que ela fazia uso de crack. Proposta de emenda à Constituição isenta de tributos, alimentos, remédios e insumos agrícolas. Direto da Rádio Câmara, chamamos nosso colega Tiago Marcel. Comissão Especial da Câmara dos Deputados analisa a proposta de emenda à Constituição que isenta de tributos alimentos e remédios e também insumos agrícolas destinados à produção de alimentos, tanto de consumo humano quanto pecuário. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que os 10% mais pobres da população brasileira destinam 32,8% de sua renda para o pagamento de tributos. Já os 10% mais ricos destinam 22,7%. Para o autor, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, a proposta visa permitir que a população tenha acesso a medicamentos a menor custo, cumprindo o direito constitucional de garantir a saúde a todos. Comecei a trabalhar, já alguns anos atrás, o zeramento dos impostos de medicamentos e alimentos, pensando nas famílias de trabalhadores, que são as que mais pagam impostos no Brasil. Há um estudo do IPEA e da FIP São Paulo que diz que quem ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária de 53,9%. 5 audiências públicas já foram realizadas até o momento para discutir a matéria. Setores contrários à aprovação da PEC argumentam que a proposta beneficia a indústria de agrotóxicos, já que concede benefício tributário aos produtos agroquímicos. Na opinião dos especialistas, os tributos devem ser utilizados como instrumento para estimular práticas ambientalmente corretas e controlar o consumo de produtos prejudiciais à saúde. A PEC aguarda parecer do relator na comissão especial. Em seguida, será apreciada pelo plenário da Câmara, em 2 turnos de discussão e votação. Se aprovada em ambos os turnos, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel. O Senado Federal prevê para esta semana a votação do projeto que pretende derrubar o decreto criador da Política Nacional de Participação Social, proposta pela presidente Dilma Rousseff. O projeto, de autoria do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, chegou à casa nesta segunda-feira, após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados semana passada. O decreto presidencial está sendo visto como iniciativa que usurpa atribuições do Poder Legislativo por grande parte dos parlamentares, inclusive de partidos da base do governo. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, já se posicionaram contra a nova política. O decreto foi editado em maio deste ano e tem como objetivo fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Estudantes que farão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2014, têm até o dia 23 de novembro para responder ao questionário do estudante na internet. Somente após responder todo o questionário, o estudante terá acesso a informações sobre o local da prova. O preenchimento é obrigatório e deve ser feito no ambiente virtual destinado ao universitário, pelo CPF, pelo nome do candidato ou pelo curso. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, aqueles que não responderem estarão em situação irregular com o ENAD e poderão ficar impedidos de colar grau e receber o diploma, mesmo que façam o exame. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, os dados que mostrei ontem dos investimentos feitos pelo Brasil lá fora surpreenderam muita gente. Há quem ache até um exagero e outros sequer acreditam que é verdade. Descrer da verdade é algo que ficou comprovado há algum tempo no país e com evidência mais concreta nestas eleições. Há quem prefira mentira. Fazer o quê? É difícil explicar o que estamos nos tornando, mas caminhamos sim para o controle da mídia, para o cerceamento da liberdade de expressão. E através de que artifícios? Ora, evidentemente que falar mal do governo é comprar briga com poderosos da seita governista que vilipendia os jornalistas nominalmente. E estes são agredidos pelos vigilantes das redes sociais. Depois vem a pressão econômica. Dificilmente quem tem opinião contrária dos que se pretendem fazer jornalismo independente escapam da míngua. Na Argentina e na Venezuela, os governos autoritários de lá, que a exemplo daqui usaram da democracia para destruir a democracia, estão concluindo seus processos de destruição, principalmente os dos jornais da imprensa escrita. O Clarim, na Argentina, foi agredido, fecharam suas portas, invadiram sua autonomia, praticamente nacionalizado. Está sendo fatiado e repartido entre laranjas dos adeptos do governo de Cristina Kirchner. O El Nacional da Venezuela agoniza com falta de papel e o impedimento de comprar dólares, controlados pelo governo, e pode fechar até o ano que vem. Os métodos previstos na democracia, mas que acabam sendo manipulados pelo amplo aparelhamento do governo, de entidades e até do judiciário, transformam a democracia em inimiga da própria democracia. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, estamos diante de uma expectativa muito grande quanto à postura da nova Dilma que possa ter surgido destas eleições. Se ela terá o comportamento da velha faxineira do início do seu primeiro mandato, que gerou uma expectativa com misto de esperança em todos nós, ou se, inebriada pelo gosto pelo poder, se deixará embalar pelo desejo de governar sem Congresso e, consequentemente, sem aquela imprensa, que são Congresso e imprensa, numa simples análise, resquícios de democracia de um país. Poderá se transformar em uma presidente capaz de reaglutinar o país, este sim, dividido em opinião e posicionamento. E não é por causa de cor, credo, posse ou localização geográfica. É por consciência mesmo. De Brasília, José Voitschumas. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, os destaques internacionais. Até já! A mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as sextas-feiras, às 7h15 da tarde, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O secretário americano de Estado, John Kerry, se reuniu na noite desta segunda-feira com o principal negociador palestino, Saeb Arakati, mas não apresentará um plano de paz para o conflito entre israelenses e palestinos, 6 meses após o fracasso das últimas negociações. Atualmente não há um projeto de plano de paz, disse a porta-voz do Departamento Americano de Estado, Jennifer Psaki, sobre um eventual relançamento do processo de diálogo entre Israel e Palestina, liderado por John Kerry. Um dirigente palestino disse no sábado que Kerry deve propor a seu interlocutor soluções intermediárias para o conflito no momento em que os Estados Unidos buscam dissuadir os palestinos de exigir na ONU o fim da ocupação israelense em seus territórios. Temos, evidentemente, toda uma série de conversas com eles, israelenses e palestinos. Mas não há qualquer projeto para apresentar um plano de paz, disse Psaki. Kerry, que liderou entre julho de 2013 e abril passado o processo de paz, insiste no imperativo de relançar o diálogo entre os dois lados. Os Estados Unidos enfrentam um número crescente de violentos extremistas radicalizados pela internet e inspirados nos jihadistas da Síria e do Iraque, alertou a Polícia Federal Americana, FBI, nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva em Nova York, o diretor do FBI, James Comey, disse que o perigo pode ser visto de uma forma muito real em referência às mortes de 2 soldados em ataques recentes no Canadá. Comey afirmou que descobrir os indivíduos que se inspiram no grupo jihadista Estado Islâmico, ativo na Síria e no Iraque, é extremamente difícil. Segundo ele, o FBI trabalha nisso todos os dias. O risco é nacional e está representado por pessoas de todas as idades, diferentes origens étnicas e camadas sociais, acrescentou o diretor do FBI na conferência sobre contra-terrorismo na Universidade de Direito Fordham. É um problema em qualquer lugar que tenha pessoas atormentadas com o acesso à internet. E isso é em qualquer parte desse grande país que é o nosso, disse. Apesar de não ter contato com membros da Al-Qaeda ou com o Estado Islâmico, essas pessoas são radicalizadas pela propaganda online e equipadas para se lançarem em sua jihad, mesmo sem sair do seu sótão ou de seu quarto, acrescentou. Podem conseguir na internet tudo de que precisam para cometer uma ação violenta aqui nos Estados Unidos, continuou, pedindo aos americanos que informem sobre qualquer comportamento suspeito que observarem. Segundo Comey, há uma dúzia de americanos combatendo em organizações terroristas. Nós os acompanhamos muito cuidadosamente se voltarem aos Estados Unidos. Se eu tiver provas de que você lutou para qualquer uma dessas organizações terroristas estrangeiras, você vai para a prisão, frisou. A nova chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, irá à Polônia esta semana e de lá seguirá para Jerusalém e Gaza, onde pretende tratar do processo de paz, anunciou uma porta-voz do bloco nesta segunda-feira. A alta representante da União Europeia para Relações Exteriores assumiu suas funções no sábado, assim como os demais membros da Comissão Europeia. A primeira visita oficial de Federica a um país membro da União Europeia será a Polônia, na próxima quinta-feira. Em seguida, a diplomata irá a Tel Aviv, Jerusalém, Gaza e Ramallah, entre sexta-feira e domingo, com o objetivo de ressaltar a prioridade dada a essa região por parte da União Europeia e sua vontade de desempenhar um papel de estabilização, de reconstrução e de fazer reviver o processo de paz, afirmou uma porta-voz. O processo de paz no Oriente Médio é um assunto-chave para a União Europeia, frisou ela. O que acontece, particularmente em Gaza e as tensões em Jerusalém, é de importância para toda a região, acrescentou. Brittany Maynard, uma americana de 27 anos, que tinha câncer terminal, cumpriu a decisão de morrer voluntariamente, com base nas leis do estado de Oregon, o que provocou uma onda de debates sobre o direito à morte com dignidade. Brittany dominou as manchetes da imprensa em outubro, depois que anunciou sua intenção em um vídeo que se tornou viral na internet. Adeus a todos os meus queridos amigos e parentes que amo. Hoje é o dia que escolhi partir com dignidade diante de minha doença terminal, este terrível câncer cerebral que tirou tanto de mim, mas que poderia ter tomado muito mais, escreveu em uma mensagem divulgada nas redes sociais e que foi compartilhada por milhões de pessoas. O mundo é um lugar bonito. Viajar foi meu melhor professor. Meus amigos, próximos e meus pais são os maiores doadores. Tenho, inclusive, um círculo de apoio ao redor da minha cama enquanto escrevo. Adeus, mundo. Espalhem boa energia. Vale a pena. Sean Crowley, porta-voz do grupo Compassion e Choices, que luta pelo direito à morte com dignidade e que apoiou Maynard, informou que ela morreu no sábado, dia 1º de novembro. Brittany faleceu, mas seu amor pela vida e a natureza, sua paixão e seu espírito perduram, disse a presidente da organização Barbara Combs Lee. Em memória de Brittany, faça o que mais importa e diga às pessoas importantes para você o quanto as ama. Vamos trabalhar para continuar com seu legado, oferecendo a todos os americanos a oportunidade de finalizar sua vida, completou. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as sextas-feiras, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar. Aos sábados, às 21h, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A insatisfação com o resultado das eleições no Brasil fez com que brasileiros apelassem até aos Estados Unidos para protestar. No site da Casa Branca, em uma sessão destinada a petições batizada de We the People, uma petição criada em 28 de outubro, dois dias após a reeleição de Dilma Rousseff. O povo pede que o governo americano se posicione oficialmente contra a expansão do comunismo bolivariano no Brasil, promovido pela administração da petista, além de assinaturas eletrônicas para chamar a atenção dos Estados Unidos para a causa. O documento já recebeu mais de 100 mil adesões até a tarde desta segunda-feira. E está entre as 20 petições mais assinadas, entre as 99 disponíveis no site oficial da Casa Branca. Ao atingir 100 mil assinaturas, ele está apto a receber uma resposta da Casa Branca, se posicionando sobre a causa. Para criar uma petição, basta ser maior de 13 anos, abrir uma conta no site da Casa Branca e ter o e-mail validado. O Brasil não quer e não vai ser uma nova Venezuela. E os Estados Unidos precisam ajudar os promotores da democracia e da liberdade no Brasil. Para justificar a denúncia, o texto do documento duvida da credibilidade do sistema de votação. Cita a relação da maior parte do poder judiciário com o PT e o temor da população beneficiada por programas sociais. Entre as petições mais assinadas no site, há uma que pede que a Irmandade Muçulmana seja considerada uma organização terrorista e outra que quer o perdão a Edward Snowden, ex-funcionário da CIA, que revelou detalhes de vários programas do sistema de vigilância americano. Projeto estabelece piso nacional para guardas municipais. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, chamamos nosso colega Tiago Marcel com mais uma reportagem para o Jornal Brasil Notícias. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei de autoria do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que estabelece piso salarial nacional para os guardas municipais no valor de R$ 1.200 mensais. O valor será reajustado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador de inflação medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a Constituição Federal, os municípios podem formar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. O relator do projeto, deputado Linco Portela, do PR de Minas Gerais, sugeriu uma emenda que aumenta o valor do piso para R$ 2.000 e que foi aprovada pela comissão. Segundo Linco Portela, o aumento proposto é uma forma de melhorar as condições de trabalho dos guardas municipais e cobrir a defasagem que ocorrerá até a aprovação do projeto pelo Senado Federal. Na realidade, eles merecem um piso melhor, mas o grande problema é que cidades do interior não conseguem pagar um piso melhor do que esse. Então, eu penso que R$ 2.000 ficou guardado as proporções de bom tamanho. O piso salarial não se confunde com o direito ao salário mínimo, estabelecido na Constituição. Na verdade, o piso salarial é o limite fixado em lei como remuneração mínima a ser paga aos integrantes de determinada profissão regulamentada ou categoria de trabalhadores. O presidente da Associação Brasileira das Guardas Municipais, Ezequiel Edson Faria, comentou o assunto. É o valor estabelecido, a gente nunca pode falar que está satisfeito como uma associação, a gente sempre gostaria de que fosse mais, né? Em grandes cidades, a guarda desenvolve o mesmo trabalho da Polícia Militar. Mas já é um avanço muito grande pelas pequenas localidades, às quais o salário realmente é muito inferior. O projeto que estabelece o piso de salário nacional para guardas municipais tramita em caráter conclusivo e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse na tarde desta segunda-feira lamentar os protestos recentes de cidadãos que pediram a volta do golpe militar. Na tarde do último sábado, manifestantes foram às ruas em São Paulo, Brasília e Curitiba pedir o impeachment da presidente Dilma. Alguns deles também seguravam cartazes pedindo a tomada do poder pelos militares. São manifestações minoritárias. Lamento que elas ocorram. Nós temos uma democracia consolidada no país que precisa ser aperfeiçoada com a reforma política, com mais participação popular. Mas acho que a memória que se tem da época da ditadura, nenhum de nós quer trazer de volta, disse ele, após participar de reunião da Executiva Nacional do PT no fim da manhã desta segunda-feira. Segundo Rui e outros membros da Executiva, o encontro fez uma avaliação da conjuntura após as eleições. Também presente ao encontro, o líder da bancada do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, cobrou da oposição que se posicione contra as manifestações pró-golpe. Primeiro, esperamos que a oposição trabalhe pelo Brasil. Segundo, que reconheça e dê total legitimidade ao resultado das eleições. E em terceiro, achamos que tem que haver uma condenação veemente ao tipo de colocação que tem sido feita em manifestações minoritárias que ocorreram recentemente de defesa da ditadura ou de um golpe militar, disse ele. CPI mista da Petrobras pode votar nesta quarta-feira mais de 400 requerimentos. Direto da Rádio Senado, chamamos a nossa colega Érica Christian para o Jornal Brasil Notícias. Na pauta da CPI mista da Petrobras estão 476 requerimentos, entre eles convites a políticos, a exemplo da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, e a convocação de empresários, ex-diretores da Petrobras e do atual presidente do PSDB, senador Aécio Neves de Minas Gerais. mas a oposição quer aprovar a quebra de sigilos das empresas que fecharam contratos com a Petrobras, como empreiteiras e aquelas de fachada, criadas pelo doleiro Alberto Youssef. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, antecipou que os líderes partidários vão definir, antes da reunião de quarta-feira, quais requerimentos são consensuais, mas avisou que, na falta de entendimento, a decisão sairá no voto. Todas as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico, elas serão analisadas previamente pelos líderes com o relator para que na quarta-feira nós já tenhamos aí um bloco consensualizado de quebras de sigilo. Aqueles que não forem consensualizados estarão indo a voto de forma democrática. Apesar de pressão da oposição, o líder do PPS, deputado Rubens Bueno do Paraná, não acredita que a base aliada aceitará votar os pedidos de quebra de sigilos das empresas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro da Petrobras. Apresentamos logo nos primeiros dias requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico das empreiteiras envolvidas nas denúncias da Petrobras. O envolvimento delas com as empresas fantasmas para repassar parte desse dinheiro superfaturado, para de lá tirar o dinheiro, devolver para o Alberto Youssef, para o Alberto Youssef entregar esse dinheiro para as empreiteiras distribuir para o Caixa 2 e partidos e de políticos. Tudo isto, infelizmente, nós não quebramos sigilo e não podemos chegar lá. Os integrantes da CPI também vão decidir quando começam a se reunir duas vezes por semana. Da Rádio Senado, Érica Christian. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas em tiroteio que ocorreu dentro de uma casa noturna do bairro Santana, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar da região, a confusão começou por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, durante um baile funk. A hipótese é de que os tiros sejam decorrentes de uma briga entre gangues rivais ou um possível desentendimento dentro da boate. Informações preliminares indicam que uma mulher teria entrado na danceteria carregando uma bolsa cheia de armas. Testemunhas afirmam que a moça distribuiu as pistolas para alguns homens que iniciaram o tiroteio. De acordo com a Brigada Militar, as câmeras de segurança do local não estão funcionando, o que dificulta a identificação dos envolvidos. As práticas comerciais brasileiras não ferem normas internacionais e são compatíveis com as regras de mercado, disse ontem o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho. Ele manifestou confiança em relação ao questionamento movido pela União Europeia contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio, OMC. O Brasil acredita que os regimes comerciais são compatíveis com regras multilaterais e estamos confiantes em relação ao resultado do painel. Queixa promovida da OMC, declarou o secretário. Na última sexta-feira, dia 31, a União Europeia apresentou queixa contra o Brasil na OMC por considerar que o país promove discriminação comercial. A União Europeia manifestou insatisfação com a incidência diferenciada de tributos entre produtos industrializados nacionais e importados. Entre os principais pontos questionados pela União Europeia está a diferença de 30 pontos percentuais de imposto sobre produtos industrializados, IPI, para veículos importados em relação aos automóveis montados no Brasil. O bloco econômico também citou a tributação sobre smartphones, que custam 50% a mais no Brasil do que na maioria dos países, apesar de os fabricantes brasileiros de artigos de tecnologia da informação se beneficiarem de reduções fiscais. Apadrinhado político de Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Sérgio Machado deve pedir licença de 31 dias da presidência da Transpetro nesta terça-feira. A saída temporária atende, em parte, ao pedido da consultoria PricewaterhouseCoopers de que só continuaria a auditoria estatal com a demissão do presidente da subsidiária da Petrobras no setor de logística. Ele sai por 31 dias, eles fazem a auditoria e ele volta, afirmou um PMDBista, pessoa ligada a Sérgio Machado. Sérgio Machado é um dos citados no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Na delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, confirma o esquema de pagamento de propina a partidos políticos para financiar campanha eleitoral. O esquema teria movimentado 10 bilhões de reais. Procurada, a PwC não comentou a auditoria por questões de confidencialidade. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.